É uma canção de amor. É uma canção de amor. É uma canção de amor. É uma canção de amor. Pra ter meu espaço, pra firmar cada passo, pra rimar no compasso, pra não ser mais loucaço, pra ser mais que um traço, último careta do maço, forasteiro do cangaço, como coração exausto é marca passo, caço, sentimento nas atitudes, por isso rude, com a ruindade só magnitude, Babilônia ilude, da insônia eu pego ela pra compor, meus versos vezes perversos, sempre feitos com amor, o verdadeiro valor, sem brinde, sem cor, sem jeans, sem postor, sem nenhum opressor, incondicional verdade, vai de qualquer morada, que seja com amor tudo que faça nessa caminhada. Uma canção de amor. Cada rima com feitinho de oração que faço. É uma canção de amor. Sua contribuição, devoção, não me dou conta o que surge. É uma canção de amor. A única coisa que me acalma quando o fardo urge. É uma canção de amor. Vida nas canções, puras emoções, garra dos leões, me ferindo, me curando sem lamentações, perdendo, ganhando, de frente batendo, só assim vou vendo o quanto eu tô crescendo. Foda-se seu sonho alto, nunca fui pequeno mesmo, tenho consciência dos meus atos, corro atrás dos meus desejos, não creio em tudo que vejo, crescimento interior ao mesmo. Meu amor, um beijo, vida de amor com anseio, de dias melhores, sem nada de hot, se não é pagode, é rap no forte, falando de amor incondicional da vida, sua família, sua mina, no dia a dia, a saga, a trilha, ame a batida, amo rap, amo a vida, seguindo na eterna sabedoria de viver e entender, suportar e aprender, respeitar e não esquecer, sua essência é quem realmente é você. É uma canção de amor. Cada rima com feitio de oração que faço. É uma canção de amor. Com a contribuição da emoção, não me dou conta o que surge. É uma canção de amor. A única coisa que me acalma quando o fardo urge. É uma canção de amor. Valor incondicional do amor consigo a vida. A vida vir renascer e a chama de estrela ser acendida. Feito com amor no saquinho de comida e no ninho do passarinho. Cruz não é pesada pra quem do amor não duvida mesmo em desalinho. Crê no ensinamento do filho em carne. Fez o irmão não puxar o gatilho e não disparar o alarme. Aproximou pra dar um charme, disse em primeira vista. Hoje mais distorcido, zelo pela segurança, se pagar o que conquista. O real é comunista, não tem cambista, muito menos preço, frustrações são lições. Sobre ocasiões em que de amor padeço, sumo e desapareço, mas no fundo reconheço que só existem duas certezas, a morte e o amor, só sendo maluco, beleza. É uma canção de amor. Cada rima com feitinho de oração que faço. É uma canção de amor. Sua contribuição, devoção, não me dou conta o que surge. É uma canção de amor. A única coisa que me acalma quando o fardo urge. É uma canção de amor. É uma canção de amor. Cada rima com feitio de oração que faço. É uma canção de amor. Com a contribuição, devoção, não me dou conta o que surge. É uma canção de amor. A única coisa que me acalma quando o fardo urge. É uma canção de amor. É uma canção de amor.